histórias precisam ser ditas, repetidas, recontadas, reinventadas. Além do horizonte. Eu também acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta que eu acho que eu quero também, o que ela quer também, e você quer também. Vem comigo, vem em nome do Pai, amém. Quero que você também esteja bem também. Eu tô sentindo, vem com muito amor, do jeito que for, mas é andor sem dor. Esse mundo, foi o que me inspirou a viver a vida e não ouvir o popô. E posso a quebrada no domingo de manhã, acorda pra janela e veja que tá tudo pão. O futuro do amanhã, quem sabe nesse clã. Pega sua passagem e vem comigo nessa van. Você sabe que eu quero te falar, mas tudo que eu disse não vai se comparar. Você sabe que eu quero me expressar, mas mesmo sendo falho eu vou tentar. Você sabe que eu quero te falar, mas tudo que eu disse não vai se comparar. Você sabe que eu quero me expressar, mas mesmo sendo falho eu vou tentar. Blacks no campo, sorrindo pra vida, despicando pipa, mano, é pra avisar a polícia. A única malícia que servia nessa vila era que se divertia e esperava o outro dia. Segurar uma criança e vê-la adormecê-la, com a maior inocência do mundo vê-la crescê-la. Quando está dormindo, o que será o que ela pensa? Com aquela carinha de anjo na fase da inocência. Deve sonhar com um mundo de fantasias, onde haja bolos de amor, doces de alegrias. E não importa tá de noite ou se raiou o dia, porque poucas preocupações se relacionam com a vida. E por falar em vida, diz como anda a sua. Tá feliz, tá firmão e sem amarguras. Espero que esteja bem, porque eu vou além. Não chegue tarde, pega e embarque bem, isso vem. Você sabe que eu quero te falar, mas tudo que eu disser não vai se comparar. Você sabe que eu quero me expressar, mas mesmo sendo falho eu vou tentar. Você sabe que eu quero te falar, mas tudo que eu disser não vai se comparar. Você sabe que eu quero me expressar, mas mesmo sendo falho eu vou tentar. Pela riqueza que existe todos crescem os olhos. Na terra não se pode jogar pérola aos porcos. Nesse novo mundo que eu vejo é óbvio a essência, a riqueza, o amor, o próximo. Então vem de busão ou de nave espacial, Mandela e adorar tanta igualdade racial. Amor fundamental, lavagem espiritual. Tome um banho dessa água e se lave de todo mal que habita em mim, que ainda vive em você. Que o homem criou e você vai se render. E tudo que lutou para se obter, a ganância, a matéria só te faz sofrer. Se empobrece por dentro e se enriquece por fora. E tudo que eu vivi, que eu assisti, passou agora. Eu nem pedi pra nascer, não quero morrer agora. Aproveite o intervalo antes do tempo te devora. Você sabe que eu quero te falar, mas tudo que eu disser não vai se comparar. Você sabe que eu quero me expressar, mas mesmo sendo falho eu vou tentar. Você sabe que eu quero te falar,